A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos retomando hoje a devocional sobre o livro de Lucas, depois de termos iniciado nesse final de semana na Assembleia de Deus Galileia, Ministério Galileia, o curso teológico. Nós louvamos ao Senhor por mais essa bênção, por mais essa vitória, e se for vontade do Senhor, acredito que, como o curso pode alcançar outras denominações, poderá alcançar outras denominações, outros irmãos, outras irmãs, e prepararmos cada vez mais líderes para conduzir o rebanho do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo, por esse final de semana, pelo início desse trabalho teológico. Se alguém estiver interessado, entre em contato conosco e nós vamos retomar agora a devocional no livro de Lucas. Os outros dois capítulos já foram postados no nosso blog pela missionária Vivian e também o texto do Apocalipse. E eu tenho certeza que o Senhor está recebendo como louvor ao seu nome, porque nós estamos dando de todo o nosso coração. Nós agradecemos muito ao Senhor por isso. Eu quero iniciar a nossa devocional com um clamor pela pastora Renilda, lá na Amazônia. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela pastora Renilda, pela recuperação da sua saúde por completo. Nós te pedimos que o Senhor propicie a ela uma força nova, um novo vigor, mais disposição, mais energia, para ela continuar fazendo esse lindo trabalho que tem feito junto aos ribeirinhos, junto às comunidades indígenas, e seja de fato uma luz, como tem sido, junto aos povos que são praticamente esquecidos. E ela tem sido procurada por muita gente de comunidades distantes e vai de barco, depois caminha a pé, às vezes consegue uma carona e demora um tempo longo para chegar até as comunidades que atende. Nós te pedimos que o Senhor dê força à tua filha e propicie tudo aquilo que é necessário. Já foram mais de 1.000 Bíblias e ela pretende distribuir 2.000. E nós te suplicamos que tudo que ela precisar, o Senhor coloque em suas mãos. Sobretudo o amparo para toda essa gente. Sobretudo esse amparo, o amparo do Senhor, a fim de que eles te conheçam e te conheçam pelo amor da tua serva. Cobre a tua filha e, através dessa cobertura, também eu te suplico que o Senhor cubra a comunidade toda. Em particular, eles estão lançando uma campanha de oração por uma comunidade. E

mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere, ou prender João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, ou em ti me comprazo. E logo depois nós temos a genealogia de Jesus entre os versículos 23 a 38. Irmãos, há algumas notas interessantes. Estou utilizando, desta vez, a Bíblia de comentário, a Bíblia Pentecostal. Com relação ao versículo 8, frutos dignos de arrependimento. O termo hebraico mais comum para arrependimento é nahan, que significa mudança de atitude mental ou de propósito, e às vezes sentir tristeza por errar. O termo grego mais comum é metanoia, que tem sentido idêntico, porém com maior realce. A mensagem do arrependimento dos pecados destinada aos cristãos, você encontra em Apocalipse 2, versículo 15, versículo 5, versículo 16, Apocalipse 3, versículo 3 a 19, e ela reluz fortemente no Novo Testamento. Em primeiro lugar, João Batista pregava com ênfase. Em segundo lugar, Jesus, a sua mensagem redentora inicial foi a do arrependimento dos pecados. Os apóstolos de Jesus, bem como a igreja, em terceiro lugar, como um todo, pregavam o arrependimento. O arrependimento deve acompanhar o crente, o cristão, em toda a sua vida. O cristão que contritamente se arrepende quando erra, quando falha, quando peca, é um crente vitorioso. Em quarto lugar, o real arrependimento é obra de Deus no indivíduo. Romanos 2:4, Atos 11:18, 1 Pedro 3:9. No versículo 16, há uma declaração: Este vos batizará com o Espírito Santo. O batismo, ou em o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que Cristo outorga aos seus seguidores, é o novo sinal de identificação do povo de Deus. Prestem atenção. João diz que batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. Foi prometido, isso foi uma promessa feita em Joel, capítulo 2, versículo 28, e reafirmada por Jesus Cristo depois da sua ressurreição, no capítulo 24, no versículo 49, em Atos 1. De 4 a 8. Essa predição teve seu cumprimento inicial no dia do Pentecostes. Em segundo lugar, o ministério de Jesus Cristo de batizar no Espírito Santo é um ministério contínuo durante toda a era atual. Assim deixa claro o texto grego de João 1:33, o que batiza com o Espírito Santo. Essa expressão emprega o particípio presente, ho baptizon, que significa aquele que continuará a batizar. Logo, as referências em Lucas e João não somente dizem respeito ao primeiro derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, mas também à missão principal e ao ministério de Jesus como aquele que batiza no Espírito Santo durante toda a era atual, chamada, grifo meu agora, irmãos, era da graça, a era, apostólica da igreja, até que o Senhor volte. Porque a promessa, voltando ao texto, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Atos, capítulo 2, versículo 39. No versículo 17, nós temos um outro ponto muito importante e duro: queimará a palha. Aqueles que abandonam o pecado e recebem a Cristo e sua palavra serão batizados no Espírito Santo. Aqueles que se apegam aos seus pecados serão castigados com fogo que nunca se apaga. No versículo 32, o Espírito Santo desceu. Esse é o destaque. O Espírito Santo, pelo qual Jesus foi concebido inicialmente, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, agora ungiu pessoalmente. No dia do seu batismo, feito através de João Batista na água, pessoalmente, e também o reveste de poder para exercer o seu ministério. Então é importante que você entenda toda a obra do Espírito Santo gerando Jesus, participando do seu batismo. Na água, como um sinal de que ele estava já se preparando para pagar todos os nossos pecados. Ele não tinha do que se arrepender, ele não tinha pecado para abandonar, mas nós temos do que nos arrepender e temos pecados para abandonar. E Jesus, então, já sinalizando o seu ministério, participou do batismo em água, que é batismo de arrependimento. E o Espírito Santo estava presente, e depois o Espírito Santo foi presente sobre a vida dele, esteve com ele, lhe concedendo poder para realizar o ministério. Sem o poder do Espírito Santo, é impossível realizar o ministério de Jesus, é impossível viver a vida de Jesus e realizar o ministério de Jesus. Então, deixo essas notas como um ponto para o nosso aprofundamento. Por isso, irmãos, é que assim como a salvação é individual, em regra. Há algumas raríssimas exceções, mas exceções só confirmam a regra, por isso ela se chama exceção, como na família de Raabe, mas não é a regra. Como a salvação é pessoal e intransferível, nós não podemos conceber que o batismo seja ministrado na infância, porque na infância a pessoa não tem consciência, com 8 dias de vida, como era a circuncisão, ou com alguns meses, ela não tem consciência, nem condição, nem convicção do significado do arrependimento, e, portanto, quem está fazendo isso por ela são os pais, os avós, os familiares, os padrinhos. Então, o batismo com água deve ser feito numa idade de jovem para adulto ou já de adulto. Mas se você, como eu, foi batizado na infância por causa da igreja onde nascemos, isso não é motivo para que você fique preocupado, de modo algum. O que você pode é chegar agora e fazer a confirmação do seu pacto batismal e passar por essa experiência. Recentemente, nós fizemos um batismo aqui e participando desse batismo, uma pessoa que fez a confirmação do seu pacto batismal, mas aí era a decisão dela, não era dos pais, era a decisão da pessoa, era a decisão que a pessoa tomou, se arrependendo do seu mau caminho, se arrependendo do pecado original, se arrependendo das obras mortas do pecado e tomando uma decisão por Jesus. Portanto, não há motivo para você ficar estressado com isso, mas é bom ficar claro que o batismo com água é para arrependimento. E essa é uma ação que não se deve fazer em regra com as crianças. Outro exemplo que é dado: ah, mas na família de Cornélio, ah, na família do soldado, o texto diz que todos foram batizados. O texto diz que todos foram batizados, mas não diz se havia criança, se não havia criança. E como regra, você não percebe isso com João Batista, por exemplo. Não são crianças que estão chegando lá para ser batizadas. Então é importante que a gente seja bastante fiel à palavra. Também, não desmerecendo de modo algum, se alguém passou por isso, por boa intenção dos seus pais, avós, familiares, mas é necessário fazer a sua decisão, a sua confirmação do pacto batismal que foi feito na infância, ou como era na minha igreja original, onde nasci, a sua pública profissão de fé. É necessário que em algum momento você tome a decisão. E aqueles que desejarem passar pela água, fazendo a confirmação do pacto batismal, não há impedimento algum, embora não seja o mais recomendável. Por isso, todas as igrejas que deixam para batizar da juventude para a idade adulta é melhor. Está mais de acordo com a palavra do Senhor. Eu concluo a nossa meditação com uma proposição. O machado está posto à raiz. Esse capítulo fala sobre a pregação de João Batista. Ah, eu quero entender Lucas 3. Muito bem. Ele fala sobre a pregação de João Batista. Lucas 3 é a pregação de João Batista. O profeta percorreu toda a circunvizinhança do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. O que João Batista pregava tinha a finalidade de levar tanto os judeus como alguns gentios, a maioria certamente eram judeus, mas alguns gentios, alguns soldados romanos, algumas outras pessoas podem ter aparecido, participado, alguns gentios. O que João pregava tinha a finalidade de levar tanto os judeus como os gentios que se aproximavam dele a uma vida de consagração a Deus, para viverem com um coração transformado. A mensagem profética de João Batista era enfática, pois, como ele mesmo dizia, o machado está posto à raiz. O machado, já 2.000 anos atrás, estava posto à raiz, ou seja, estava próximo o juízo de Deus. E se você pensar, independente da data da volta de Jesus, primeiro é bom lembrar que Jesus está voltando e está muito próximo. Mas independente dessa data, porque o muito próximo de Deus pode ser um dia, pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 100 anos. Nós não conhecemos, essa data, esse mistério. De qualquer maneira, eu e você, se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos, vamos dormir no Senhor. E tendo dormido no Senhor, depois nos apresentaremos para o juízo. E a nossa história terá sido encerrada, e aí o machado será posto à raiz, ou seja, chegará a hora do nosso julgamento. Nesse caso, toda árvore ou pessoa que produzisse bons frutos seria considerada por Deus como preciosa aos seus olhos. Porém, a árvore que não produzisse bons frutos seria cortada e lançada no fogo. Essa era a mensagem de João. Essa é a mensagem para nós hoje. A árvore que produzir bons frutos será considerada pelo Senhor preciosa aos seus olhos. A árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Queridos, Jesus veio trazer um definitivo divisor de águas, pois a partir dele, quem se arrepender dos seus maus caminhos e crer no Senhor Jesus e for batizado, se houver tempo para isso e condição para isso, e transformar-se em um discípulo de Jesus, vivendo uma vida coerente com a fé que professa, é considerado um filho de Abraão. E quem não crer, porque Abraão é o pai da fé, quem não crer e produzir os frutos dignos de arrependimento, a metanoia, a mudança de mente, a mudança de coração, e não produzir frutos dignos de arrependimento, já está condenado, diz a Bíblia. Não é que vai ser condenado. Ele já está em estado de condenação. Ele só sai do estado de condenação por causa do pecado, original, ou da lei do pecado e da morte. Ele só sai através da fé em Jesus. Mas antes da fé é necessário o arrependimento. Primeiro o arrependimento. Eu me arrependo de ter me distanciado de Deus, de ter desobedecido a Deus, de não ter procurado a Deus, de ter cometido muitos pecados. Agora eu, pela fé, aceito a Jesus como Salvador do meu pecado e Senhor da minha vida. E que coisa linda se você pudesse ser batizado também. É um momento maravilhoso, é o dia mais importante de toda a sua história, de toda a sua história. O fruto do arrependimento é a partilha, a justiça, a prática do bem e, sobretudo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Deus passa a ser o primeiro na sua vida. E o amor ao próximo como a si mesmo. Repito, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus tem que ser o primeiro. E como diz uma música do Arautos do Rei, se você não colocar Jesus em primeiro, Deus em primeiro, ele não é mais nada, porque ele não aceita ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, e não por vaidade. O diabo pode querer assoprar no seu ouvido: ah, Deus é vaidoso. Não, é porque ele em primeiro vai propiciar a você vida plena e abundante. E se ele não for o primeiro, quem estiver em primeiro lugar na sua vida não poderá propiciar a você a vida plena, abundante e eterna. É por você, não é por ele. Embora saibamos que ele é o Criador e seja e soberano e, portanto, é digno de louvor e adoração. Quando Jesus se manifestou, irmãos e irmãs, João Batista disse que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse não é o batismo que nós nos referimos. Aliás, só para encerrar aquela questão das crianças, alguns pensam assim: eu vou batizar meu bebê, porque senão ele pode morrer pagão. Irmãos, essa é uma herança absolutamente equivocada, porque o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho não vai morrer pagão. Dos tais é o reino. As crianças têm um lugar especial nos braços do Senhor. Ele não vai morrer pagão porque ele não tem ainda condição de avaliar todas as coisas. E como ele não tem condição de avaliar todas as coisas, não tem condição de se arrepender do pecado original, de crer no Senhor Jesus. Portanto, Deus o considerará como considera o caso dos ignorantes, aqueles que desconhecem. E mais do que isso, Jesus os colocou num patamar que eles se tornam uma. Jesus os colocou num patamar de referência. Nós temos que nos tornar como eles. Então a criança, não é porque ela é boazinha, porque toda criança é boazinha, não, tem criança que é da pá virada, né? Tem muita criança que é extremamente bagunceira. Aliás, de modo geral, as crianças são assim, e temos que entender isso. Agora, não é porque é boazinha, mas é por uma série de características. É dependente dos pais ou dos familiares. Então, essa dependência de Deus a coloca nessa condição. Segundo, ela está aberta ao aprendizado. É o tempo do a melhor fase para o aprendizado. Quem vai ensinar uma criança um idioma é o melhor momento para aprender. E outras características que nós vemos na infância que já não encontramos na idade adulta. Então, por favor, não fique com o constrangimento de apresentar, apresente a criança, consagre a criança na sua infância ao Senhor e deixe para ela tomar a decisão, ore por ela, eduque na palavra e deixe para ela tomar a decisão quando tiver o seu encontro com Jesus. Dando prosseguimento nessa proposição final, João Batista deu uma grande lição de humildade. João Batista, o mais importante homem entre os nascidos de mulher, segundo a Bíblia, disse que não era digno de desatar as sandálias de Jesus. Jesus tem em suas mãos a pá que limpa a eira e revela o juízo de Deus, pois quem for verdadeiramente seu seguidor será completamente limpo, mas todo aquele que é como a palha será queimado em fogo inextinguível. Então, olha só, João Batista, que exemplo. João Batista era reconhecido por muita gente que o procurava, muita gente. E poderia exaltar-se, mas pelo contrário, ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Eu batizo com água, mas Jesus batiza com fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo. E nós precisamos desse batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo propicia todo o poder de Deus para que vivamos o fruto do Espírito, para que experimentemos os dons do Espírito, para que experimentemos tudo o que o Senhor tem para nós. Tudo, tudo, tudo. Só através do batismo no Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e o Pai declarou que Jesus era o Filho amado em quem ele se comprazia, em quem ele tinha prazer. Como discípulos de Jesus, hoje, irmãos e irmãs, se você não tiver a oportunidade de uma outra palavra hoje à noite, como discípulos de Jesus, nós somos chamados ao arrependimento e à fé. Guarde isso. Se não guardar mais nada, guarde isso. Nós somos chamados ao arrependimento e à fé. São as duas primeiras palavras de João Batista, as duas primeiras de Jesus, as duas primeiras dos apóstolos, e devem ser as nossas duas primeiras palavras: arrependimento e fé. Arrependimento por ter se distanciado de Deus, ficar sem comunhão íntima com Deus tanto tempo, e fé agora em Jesus para poder andar com Ele e aceitá-lo como Salvador do pecado e Senhor da vida. De tal modo que os nossos atos sejam condenados, sejam considerados, perdão, agradáveis a Deus. Nossa vida comparada a uma árvore frutífera. Eu profetizo sobre a tua vida que você será uma árvore frutífera. Através do arrependimento, da fé, você será uma árvore frutífera, banhada pelas águas do Espírito Santo. Para tanto, aleluia. Aleluia. Para tanto, é necessário viver na perspectiva do amor, da justiça, da bondade, da partilha, da humildade. Somente uma vida batizada no Espírito Santo poderá viver dessa maneira. Esperamos que no tempo do juízo final, como eu disse a vocês, ou no arrebatamento da igreja, ou no dia que nós dormirmos no Senhor e aguardarmos o nosso julgamento, o Senhor possa olhar para nós e dizer: estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o machado posto à raiz. Vou repetir: queridos irmãos e irmãs, Jesus é o machado posto à raiz, o juízo eterno de Deus. Portanto, devemos viver para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe poderosamente. E aproveitando, antes da bênção, quero dizer a você que nós temos sido agraciados demais e nós alcançamos agora Singapura. Estamos sendo ouvidos em Singapura. Uma saudação especial aos irmãos, quando for feita a tradução, as pessoas lá de Singapura sejam acolhidas, assim como todas as outras nações. Bendito seja o nome do Senhor, e um dia seremos todos um só, toda a raça, toda a tribo, toda a língua, toda a nação, todo o povoado, seremos um só rebanho e um só pastor. Então nós agradecemos ao Senhor, agradecemos o trabalho da missionária, agradecemos muito, abençoamos a sua vida, em nome de Jesus. E todo dardo inflamado lançado contra a sua vida está neutralizado em nome de Jesus e todo veneno está cancelado agora. Todo efeito está neutralizado em nome de Jesus. Me refiro à missionária Vivian. E que Deus nos abençoe. Jesus é o machado posto à raiz e que ele nos encontre como árvore frutífera. E um dia ele possa dizer: esses são meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. E ele não diga de nós que somos como uma palha. Se você puder transmitir a alguém, puder pegar o telefone de alguém e mandar para nós, com autorização da pessoa, ela receberá. Nós já temos mais de 200 mensagens. Então, ela receberá também essas mensagens. E, finalmente, quem quiser acessar essas 200 mensagens, às vezes está sem o que fazer, a pandemia voltou a crescer, então você pode acessar no blog, bloglogos7.blogspot.com. Vou falar só mais uma vez. Blog Logos 7. Blogspot.com. Que Deus os abençoe a todos nesse domingo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção poderosa e o batismo no Espírito Santo seja uma realidade para toda a tua igreja. E assim permaneça, hoje e até o tempo da tua volta, quando então seremos um só rebanho e um só pastor. Hoje e eternamente. Amém, amém e amém.